Olha, é legal estar na minha cidade no fim do ano, num fim de processo, num lugar pequeno, pensando alto. Eu vou assim, eu vou com os shows só alinhavados, eles não estão prontos, não são shows que eu estou fazendo sempre. Então são shows em que eu estou me convidando a testar, errar, fuçar. Entender o que eu estou cantando ali é diferente, porque quando eu subo no palco com os meus shows de carreira, eu vou com muita certeza. Por mais que eu improvise, mas eu vou muito poderoso assim, né? E aqui eu acho que eu estou trazendo fragilidades e possibilidades, e mesmo os meus poderes eu estou desmontando eles. E é legal fazer isso num lugar pequeno, perto da minha casa, certamente com um público que é habituado a me ver. Então é um. Quase que é um bate-papo, uma troca de ideia. É bom estar lá naquele útero do centro da Terra. Sem muito compromisso. Mas sem compromisso é bom porque a gente vai relaxado, né? E às vezes é aí que vem o insight, a epifania. É isso aí. Agradeço o convite do Alexandre Matias para esse mês, o convite do Centro da Terra. E vamos para as cabeças. E se der tempo, eu tô com o meu vinil do Outono no Sudeste atrasado. Eu espero que ele fique pronto ainda durante a temporada. Aí eu vou levar uns para vender para vocês lá. Beijão para todos.